Opa, uma série de deslizamento, 02, vou ficar com 7, obrigado. Foi Feira de Santana. Livre ascensão 045 para o sobrevoo de Feira de Santana, November Yankee de Mike. Livre ascensão para November Yankee Mike. Bom dia, Gol no 777 ali, mantém cabeceira no zero inicialmente. Gol no 260, decolado de Salvador 52, chama o controle 120, décima 8. 52, 120, décima 8, gol no 260, sim, muito obrigado, bom dia. Força Aérea 6545, táxi livre até a Taxi aí, Hotel, chamando para o cruzamento da pista no zero. Força Aérea 6545. Gol no 260, contato radar na decolagem, suba ao 390, saída Puca. 390, saída Puca, gol no 260. Stop, está livre. Direto o stop da presença, eu vou para a volta. Dois mil e quinhentos pés na escuta permanente, afirmativo, subi e mantenha, bravo que Luiz. 777. Mantenha a posição, Força Aérea 6545. Salve Salvador, Oceano 359, visitação para o táxi 93 a bordo, Fernando Guarulhos, 3 horas e 5 minutos, Oceano 3191 no táxi via Pátio Uno, Indy Elfa. No ponto de espera da 1-0, Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 1-0, 2-1. Bom dia. Táxi via Pátio Uno, Indy Elfa. 1-0, 2-1, ajuste 2-6, obrigado. Força Aérea 6545, autorizado o cruzamento da pista 1-0, táxi via Delta e Alfa. Chame para ingresso no Pátio Uno, Força Aérea 6545. Colono 777, decolado 54, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Mantendo ainda, me escuta aqui, antes de 10, gente, deve estar. Estabilizando o final do localizador para 10-35-220. 5220, completa LSX2, chamando Torre 1 no 836. 386, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol no 777. 77, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao 340, saída da EL. 340, saída da EL, gol no 777. November Yankee Mike, informe o tempo total de voo. Mike, 2 horas e 40 minutos. Copiado. Mike. Mike, você não tem voo, você também vai dar uma chance. Na sua escuta. Gente, é bravo. 021, repórter externo vai ser através dele, 5220. O Eco Índia informe a altitude que passa no momento. Cruzando 5.700 em descida. 5.700, copiado. 045. Ingressa via Juliette, cruza Patiuno, depois prossegue via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. O ponto de espera, torre 18, decimal 6, ajuste 1021, o pioneiro 45. Poderia confirmar somente o PLB, por gentileza? Primativo, bom dia. Qual você é, minha 2, 1, 3, 1, 0, 3, Oceaner 6213, tem livre pushback acionamento, chame táxi. Webjet 5728, pronto, cópia. Webjet, confirmando o Webjet 5728, autorizado para Recife, nível 350, via Peruísque 58, decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Caju, controle 120.8, torre 1186, aciona 5072, Webjet 5728. Objeto 5728, correto, chame para pushback finalmente. Gente, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 9 nós, trip 5220. Livre pouso, pista 10, trip 5220, passando agora o estado. 260, obrigado. Mike Fox, sobrevoa o Mundo Plaza. Para sua informação, Rota 44 nas imediações da Ribeira, com destino ao Rio Ponto da Enrimar, mantendo 500 pés. É o Tango de Abraão, em Arquidão Charles. O código é o 0127 e o controle em 120.80. Guaravo 06, a 500 pés, cruzando agora a final da 17, com destino ao Cabe. Mando Pátio, onde se encontra? Já Bravo, copiou? Sabe já Bravo, né? Escuta aqui, ó. Temos um outro helicóptero, um Bravo 06, cruzando agora a final da 17, com destino ao Cabe, mantendo também 500 pés. Positivo, é o Yankee Delta Charlie, né, cara? Afirmativo. Positivo, tá sempre do tráfego do Yankee Delta Charlie. É, já que o sobrevoo do CAB, vai manter a preparação, já tá com problema aqui, né, o Tami de Abraão. Copiado. Agora sim, tem 3191 ali, mantém cabeceira 10. Direito, solo, 121.9, Na descida com as frentes, chame frequência livre para a coordenação. 5220, se virando na. Confirmando 5220? Afirmo. Alfa Kilo Pátio 3 para a posição número 4. Alfa Kilo, posição 04 Pátio 3. Confirmando 5728 no box 9. Livre, chama pro táxi. Mantendo a proa ainda, chama torre 18, decimal 6. 1186, obrigado, bom dia. Cabral visual com o Yankee Delta Charlie, confirme. Passou ali, o Yankee Delta Charlie está visual com o Tango Índia agora. Ô, piado. Antônio, o controle do Tango Bravo? Copiado, prossiga. Tango Índia Bravo, transfere 2, já está visual com o local de pouso, senhor. Gente, torre 18, 16, Tango Índia Bravo. 18-6, Bravo. Vertical da rotatória. Tango Índia Bravo, a intenção é em rimar? Positivo, senhor. Já está a 30 segundos do pouso, já visual com o local. Afirmativo, reportando o solo controlado do Tango Índia Bravo, altímetro agora no 020, 1020. O vento no campo é 150 graus com 07 nós. 15 graus com 07 nós, 1020 no altímetro. Reporta solo controlado, Tango Índia Bravo. O Zulu Eco Índia informa o helicóptero Hobbs 44, realiza pouso no hangar da RMAR, que fica a 3 milhas, 2.7 milhas da cabeceira 17 na final. Ok, Zulu Eco Índia, reporte visual com o helicóptero. Negativo, visual já passou a rotatória, quase no alinhamento da 17, Índia. Façam 360 então, pela esquerda, Zulu Eco Índia, reporte reinterceptando. 360 pela esquerda para o Eco Índia. Negativo, corrigindo a Zulu Eco Índia, mantém a altitude inicial de 1000 pés, aguardando autorização, ok? Mantendo proa até 1000 pés e aguarda. Inda e... corrigindo, Yankee Delta Charlie na escuta? 3191, decolado Salvador 04, transfere o controle 120, décima 8, bom voo. 1208, obrigado, boa tarde, então 3191. Aí, Datan, 3191, tá passando 2500 pés. Gente, mantenha 1000 aguardando transferência, aguardando instruções, ok? Mantendeu. O Pioneiro 45 atentando a estreia turbulência do Airbus 321 que decolou à frente no perfil da saída da EL. Quando pronto, o vento 160 graus com 08 nós, Pioneiro 45. Já decolado, Pioneiro 45. Pés, 1020, ajuste, quanto localizador. Vitor Alfa Alfa. Para 6000, Vitor Alfa Alfa. Tiver ponto no ponto, espera o Lima, Mike Foxtrot. Helicóptero que se encontra à sua esquerda, vermelho com branco, tem como informar o prefixo, a matrícula? 7 graus, senhor. Espera aí. Mais uma para Lima, sente. O Tango Índia Bravo no solo? Gente, graças a Deus então, bom descanso, agora é só curtir o domingo no solo 06, até a próxima, Tango Índia Bravo. 1 a 3, 2 a bordo, 2 a 4, 1 a 3, 2 a bordo. O helicóptero já pousou, ok? Já afetou o pouso. Gente. O Lima Mike Foxtrot decola? 2, 7, 2. Autorizado o táxi até através do 612, o 5728, aguarda para prosseguir o táxi. Táxi até através do 612, aguardando para 5728. Solo Salvador, o Janeiro 32, prossiga. Autorizado o acionamento, Pioneiro 32, está pronto para cópia? Isso é o primo pobre. Ciente. Tem pouso autorizado, pista 97, o vento no 40 graus com 10 nós, o Zulu Eco India. Ciente. Lima, Mike Fox, decolado Salvador 07, transfere o controle 120.8, bom voo. 128 graus, até a volta. Cotejamento correto, chame pronto para iniciar o táxi, Pioneiro. Também no corredor axé, sentido contrário, fica atento ao tráfego. Controle Salvador, Pioneiro 45, saída Coral. Pioneiro 45, suba ao nível 100, direto Coral, vigilante. Direto Coral, Pioneiro 45 para uma centena. Controle Salvador, boa tarde, Lima Mike Fox decolou, passando essa ponta, transfere. Lima Mike Fox, mantenha o corredor axé. Tem um tráfego sentido contrário também no litoral, mantendo 500 pés, helicóptero, fica atento ao tráfego, informe e avistar. Ficar atento e informe e avistar, o Lima Mike Fox. R$ 2.500 está livre, não lembra nem aqui mais. Salva 62, está voltando. Só para confirmar, é. Para não verificar aí o. Você gostaria de voltar aqui para o dia? Pode voltar para o 3? Afirmativo, vou coordenar aqui com a infra. Visual com tráfego informado, o Lima Mike Fox. Gente, Mike Fox. Contra o Salvador, boa tarde, 5240, capafado da Argentina. 35240, chegada a Mari, desse mantenha 4000, ajuste 1020. Mari 4000, 5240. Será autorizado posteriormente. Inicialmente mantém a posição, 5728. Controle, o IFJ Charlie está na vertical aqui do placa-porta. Gente, mantém o litoral, chama a torre, frequência 118.6, Yankee Delta Charlie. Charlie, graças. Gente, Pioneiro autorizado, táxi, estou pronto para táxi e hotel. Hotel, vai estar na procura. Está presente então, curvando agora à esquerda, é posto nacional da Aerostar, 150.07 ao vento, altímetro 10201020, agilizando o Yankee Delta Charlie, por gentileza. Charlie. Confirmando o Yankee, o Zulu Eco Índia, autorizado o táxi via contorno dos Fingers. E uma aeronave da Webjet está iniciando o táxi próximo ao portão 62 e vai prosseguir a cauda da aeronave, a retaguarda da aeronave, o Zulu Eco Índia, e vai ingressar a parte 3 via parte 1, ok? Web 5728, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10. Via Índia Alfa no ponto de espera, estou indo no 8362, o ajuste 1020. Índia Alfa, ponto de espera da 10. Estou no 86, Web 5728. Número 2, provável da Eulia da Bridge, TAM 3895. Nada ao até a Taxiway Delta, reporta na Delta para ingresso na Alfa, o Pioneiro 32. A 463 aguarda a passagem de um Boeing de um Airbus 318 da Oceania após iniciar no, na pole, o 4463. Primeiro ingresso a Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, primeiro perigo. Tudo autorizado, a linha é decolar, pista no 0, vento 130 graus com 0 nós. O Eco Índia, confirme a posição. Negativo, o senhor vai ingressar via pátio 1, na sua direita, via pátio 1. A entrada do pátio 3 fica à sua direita. A próxima direita. Zulu Eco Índia tenta sinalizador, provável posição é a 1. A posição onde tem a aeronave da aviação geral, a primeira, lá no final. O 4463, mantém a posição? Visualizei que a aeronave ainda não iniciou o push. Mantém a posição, vai passar uma aeronave da Força Aérea retaguarda, um bandeirante após iniciar. O Pioneiro 32 ingressa Juliette após Índia e Alfa no ponto superator em 1.9.12 e o ajuste 1020. Atento uma aeronave de pequeno porte ingressando via pátio 1 até o pátio 3. Gente, atento ao aeronave perseguindo o pátio 3. Afirmativo, minuto 4463. Vem aqui, Mike, controle. Você que também passeou de Santana? 120.8. 208. Afirmativo, Pioneiro 32, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Eu vou em feira. Frequência livre para coordenação com o tráfego. A metria já foi solicitado o operador de finger. Bom dia, suba e mantenha 350, saída PUCA. 350 da PUCA. Alfa 17, o Victor Alfa Alfa. Passarei na final da 17, Alfa Alfa. Pioneiro 32, ali mantém cabeceira 10. 0, realiza o perfil da saída Momo VATAP. Decola da 10 com vanda esquerda, após aciona o código 5103 e o controle 1208. 0 5240, continue descido até 3000, ajuste 1020. 3.020, 5240. Protegimento correto, é a porta pronta no pátio 3. Pode dar. 3895, pronto, cota. 3895, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulu nomeia, após Belo Horizonte, após Trive. Restante conforme rota, o nível 340, saída da El Leda Bridge, decola da 10, curvando à direita, o código 5101 e o controle 9D08. Gente, aguarde, o senhor é o número 2 no setor. 38, 38. 2895, cortejamento correto. Aguarde número 2 no setor. Confirme, 4463. Coordene com a equipe de solo infraero, realizará, de modo a realizar o pushback em coordenação simultâneo com a aeronave no 3. Coordene com a equipe de solo, simultâneo com a aeronave no 3, o 4463. O 6213, coordene com a equipe de solo infraero, de modo a deixar a cauda da aeronave na entrada do pátio 3. Efetuará o pushback simultâneo com a aeronave no portão número 1, ok? Coordenando com a equipe de solo infraero para deixar a cauda ingressando o pátio 3. O 6213 na escuta. 6213 na escuta. No 3895 na escuta. 3895 mantém a posição. Alfa, Alfa, acesso na frequência livre, parte da B, até a próxima. O Pioneiro 32, por gentileza, acione 5061 no transponder. Afirmativo, 5061. Ciente, chama agora o controle 120.8, bom voo. Controle 208, grato. Saída Coral, só do 080. Coral, até o 080, pioneiro. É 741 no ponto 4. Ponto 4, aqui na minha 741. Complete final ILS, 2186. 286, até decolagem, obrigado, já está visual com o IP 5240, desse mantém 2000, autorizado ILS X-Ray, fora do localizador. 2000, autorizado ILS X-Ray, no 020, para o localizador. Igual 5107, controle no 208. Ele tá passando 140, coordene diretamente com o centro na frequência 12685, alterna 2545. 2005, alterna 2545, obrigado. 48 Salvador, eu vou 17545 da informação, papá. Cruzo 180 para 150. 754, bom dia, autorizado chegada a mar e desse mantenha 060. 060 na mar, 164. Mano 3, meia bordo. Táxi à direita, ponto esperado da piscina 0198, decimal 62, ajuste 1020. Após a passagem de um Embraer na cauda, autorizado o push